Atenção, Cranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Eu queria um Xbox pra poder jogar, mas o melhor que eu consegui foi um PC pra emular. Você não sabe como parte o coração ver seu filhinho jogando tudo em baixa resolução. Você não sabe como é frustrante ver sua filhinha chorando pra jogar o jogo do Dante. Você não sabe como eu fico chateado, não passo da primeira fase do surfista prateado. Money, que é good nós não have. Se nós repare, nós não tava emulando, mas nós precisa de playar. Money, que é good nós não have. Se nós rebate, nós não tava emulando. É que nós gosta de playar. Jogos e diversão começando a sua 78ª edição. Aqui no Nordeste arretado. É assim que fala, não? É, tá bom assim. Eu vou tentar fazer um tipo um pernambucano, que é o único que eu sei fazer. Porque se fugir disso, eu não sei. Eu já falei o começo, não? O que tem que falar depois dessa porra mesmo, hein? Coisa que adiciona a sua estratégia na edição. Lembrei. Aqui quem fala é Lapso, diretamente do Nordeste arretado. E essa semana estamos aqui com ele, que está muito feliz com o Flamengo, Mestre Splinter. Oxi! Eu não vou pensar em porríssima nenhuma, mas eu vou deixar aqui os meus votos de saúde pra Mila, cachorrinha do Ninja Inimigo, que aguenta ele desde que ele tem 10 anos de idade. Tomara que ela saia bem. Certamente. Temos também aí desenhando igual um arretado, o Senhor da Eternidade. Desenhando igual um arretado? Mas então, nesse episódio especial do nosso podcast, a gente tá, em vez de oferecer conteúdo adicional por um dinheiro, a gente tá oferecendo, a gente bane o Ninja Inimigo, você paga R$1 apenas e o Ninja Inimigo não participa do podcast. Pra sempre. Você tem uma experiência completa. Nós vamos ficar muito ricos com isso. Nós temos também o Crusher. Cara, depois do último episódio eu fiquei com uma dúvida. Será que tem algum ouvinte que também me acha um puta paulista chato? É só o Arara que é um puta paulista chato. Os outros não são tanto assim, não. E o Solid. Olá a todos, eu estou aqui de volta. E eu não sei falar. Que emoção. As pessoas geralmente... Ai, que emocionante, Galvão. Nessa semana, estamos reunidos para falar aqui sobre DLC e distribuição digital, que é a nova tendência nos games para sugar o seu dinheiro e também para você poder comprar o seu joguinho sem ter que importar nada e sem ter que ficar com aquele disco chato ocupando espaço na sua estante o tempo todo. Mas ao mesmo tempo é aquele joguinho que você baixa e não pode emprestar para mais ninguém, né? Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Depois dos e-mails. E-mails. Eu gosto de jogos e meios! Qual é a sua eternidade? E aí, cara, tranquilo? Que o nego ficou zoando a gente por aí nos últimas correspondências. Aí o nego falou, caralho, isso é uma eternidade, mas tem que trabalhar mais. Aí botaram a gente pra ler os e-mails. Pô, mas eu sempre leio os e-mails, só os últimos aí que eu estive ausente e tudo mais. Então, mas todo mundo sabe que eu sou o preferido da galera. Com certeza. Agora, a gente falando aqui, daqui a pouco o nego vai bugar, achar que é um monólogo. É verdade, que a gente tem a mesma voz, né? Mas inclusive você podia não ter me incomodado e feito isso sozinho, né, cara? Eu realmente nem fui brother. Vamos lá que a gente tá cheio de e-mail. E essa gravação de e-mail tem uma parada especial, tá ligado, né? É, ela tem uma parada especial porque o Ilapso não tá aqui. E aí tem os dois melhores do podcast e preferidos dos fãs. Não, além disso, além desse momento épico. Qual que é? O que que é? A gente não sabe o que que vai ser do podcast daqui a pouco. A gente tá gravando os e-mails antes, né, cara? Vai começar algum assunto aí que eu não sei nada a ver. A gente vai falar um monte de merda e ninguém vai chegar em conclusão nenhuma. Ah, mas isso é normal, é sempre assim. Bom, é previsível o podcast. Então aproveita essa parte aí que é a melhor parte do podcast. podcast, vamos lá. Thiago MP. Ué, Thiago MP. Não, peraí, Thiago MP não. Sete Iago MP. Sete Iago MP começou. Santiago, cara. Caralho, ri demais ouvindo podcast. Lembrei de uma história triste sobre esse lance. Ué, ele lembrou de uma história triste que riu demais. Tá, beleza. De ter pouco. Eu tinha um Nintendo 64 que eu não tinha jogos. Eu ficava fazendo social pra conseguir os jogos emprestados. Uma vez, em uma temporada baixa, eu consegui emprestado Quest 64. Esse jogo é o pior dos piores de todos os tempos. E eu zerei. Eu lembro que o memory pack não funcionava, eu tive que deixar o videogame ligado algumas madrugadas, pausado pra zerar. Jesus. Cara, ele tá enganado, cara. Quest 64 era irado, eu tenho boas memórias do Quest 64. Eu nunca zerei, mas tipo, eu pensava, caraca, é um RPG. Na época eu tava viciado em RPG, que eu jogava no Super Nintendo, eu falei, caraca, irado. RPG do 64. E eu ficava jogando naquelas lojas que tinha, que você pagava, sei lá, uma hora pra jogar videogame. Cara, pior que... Na época eu tinha 64 ainda. Esse jogo um amigo meu tinha, né? Eu joguei tipo 15 minutos dele. E eu concordo com o cara, é uma merda. Porra, que preconceito, jogou 15 minutos, cara. 15 minutos, é o tempo que o jogo tem pra me conquistar. Porra, você trepasse com uma mulher 15 minutos e você chega à conclusão de que ela não é gostosa? Porra, 15 minutos já dá pra ter um gostinho, né? Não. Tem que zerar o jogo, porra. Tem que comer até gostar. Ah, mas o maluco conseguiu um achievement, porque eu nunca consegui deixar o videogame ligado uma noite aqui em casa sem que alguém esbarrasse e desse pau na porra do videogame. Fato, cara. Qualquer soprinho dava pau. Então vamos continuar. Caraca, Alex, vocês estão zoando que vocês são vizinhos meus mesmo. Eu sou nascido e criado na favela neurótica do Arará em Benfica. Estudei ali no Olavo Bilac, vivi andando de skate São Cristóvão, Gamboa e Estácio. Frequentador assíduo do Garage. Hoje em dia, nossa, não vou mais, cara, porque o público adorador de Lady Gaga dominou o local. Cara, eu lembro a única vez que eu fui no Garage, tipo, rolou, sei lá, tiro e briga, e passou uns caras com uma faca enfiada no cérebro, e aí eu fiquei meio traumatizado, eu nunca mais fui pro Garage. Tu viu que o Santiago MP é neurótico, né? O maluco, porra, viveu o Rio de Janeiro na sua verdadeira essência. É verdade. E pirataria não existe. A informação é livre e sempre será. O caminho natural para uma informação é circular pelo meio. O que as empresas ficam reclamando é que elas não podem cobrar pela sua própria popularidade. No mais, muito fodalístico o podcast. Abraço. Um abraço pro Santiago inteiro. Porra, é que tô certamente de Santiago no Chile. Ou será de Santiago de Compostela na Espanha. Nunca saberemos. Nunca saberemos. E aí, tem mais e-mail? Joga pro ar aí, Oscar. Mais e-mail do Cres. Creu? Cres. Cres. Gostaria de ofender o Arara. Mentira, gostaria de defender o Arara. Ah, então pode parar de ler. Vamos passar pro próximo. O cara vai defender o Arara, pô. É, pode que foda-se o Arara. Não, eu leio, o cara quer dizer. É sério? Eu achava que você tá falando sério, mas tudo bem. Gostaria de defender o Arara, que foi injustiçado por um ouvinte no último podcast. Eu não soube da história. O que aconteceu, mas Pinto, você lembra? Ele foi chamado de paulista. Paulista safado. Que triste. Arara, você é um cara gente fina e detém o título decidido por mim da risada mais engraçada, esquisita, whatever do podcast. É mentira. A risada mais É do Granville. Seguido pelo Senhor da Eternidade. Não, minha risada é escrota pra caralho, cara. Tenho vergonha da minha risada. E um fato interessante é que minha risada nem sempre foi assim. Antigamente minha risada era normal. E aí ela ficou escrota, não sei porquê. Então, dá pra reconhecer quem é maneiro e quem é escroto pela risada. Então eu sou escroto. Ué, não falei isso. Tá, beleza. E também, aproveitando aqui, gostaria de elogiar o trabalho de vocês em podcast, de haters famosos, etc. Podcasts desse tipo, de cunho mais social, são muito interessantes. Além de mostrar que a galera do Baixo Pensou também é cultura. Acho que a gente errou na mão, hein? Porque a gente errou na mão, que é nessa, né? Essa não é a nossa proposta. Nossa proposta é falar merda e ignorância. A gente fez um podcast. Deixa vocês alienados. Esse é o nosso. A gente fez um podcast de cunho social, cara. Fez, cara, o de imersão. Eu não ouvi. Você não ouviu? Vocês disseram que tudo que tem fanboys tem haters, é fato. Então eu pensei na série Portal, que foi um jogo. A série, só tem dois, mas tudo bem. Que foi um jogo que eu fui ver as reviews, no segundo jogo, no caso, dos jogadores do GameSpot, e só vi notas boas. Portanto, não vi e nem conheço nenhum hater desse jogo. Eu sou hater, eu dei o Portal. Mentira. Eu só joguei um que era de graça. O que vocês têm a dizer sobre isso? Sei lá, cara, eu não conheço hater de Portal, não, mas, tipo, esses jogos mais independentes, é mais difícil de ter hater, né, cara? É, na verdade, a gente, nesse podcast de hater e de fanboy, a gente expôs um dos motivos pelo qual os haters aparecem é porque os fanboys são muito exagerados. Eu não vejo fanboy muito exagerado em Portal. Ah, tem gente que é um fanboy muito exagerado de Portal, sim, cara. Caralho, eu não se procurar fundo. Sei lá, eu sei que a pessoa elogia, gosta e tal, mas eu não conheço ninguém sequeladamente que nem Halo, por exemplo. Ah, meu cachorro tá maníaco. O fato é, cara, que tem gente que é fã, mas são poucos. E o número de fanboys é proporcional ao número de haters, entendeu? E vice-versa. Então é por isso que não tem tanto hater. Mas deve ter, se você procurar assim, eu odeio o Portal no Google, vamos procurar. Estou com sorte. Anyone else hate portal? Aqui, tem um. Então pronto, tempo que tem de portal só é mais raro do que com os outros. Então, consiga, um abraço aí pro Cress. Abraço, Cress. Qualquer coisa, se quiser achar algum amiguinho hater de portal, só ir no Google que ele acha pra você. Ele acha tudo. Quer dizer, por enquanto, depois que sair a sopa, aí de repente não vai achar mais. Porra, vai foder com geral essa porra. King Kong da Silva, ainda que rei, só mais um Silva. Só mais um Silva do lado do Anderson Silva, Wanderlei Silva, Antônio Silva, só porradeiro. Só porradeiro. E o Da Silva, goleiro do Brasil. Alô, amigos do Baixo Cante Soco. Bem-vindos a mais um e-mail meu. Saudades? Tá com saudade dele? Não. Trollaram dois jogos que eu gostava bastante. Alundra 2 e Road Rash. Alguém falou sobre Alundra 2? Falaram, cara. Falaram mal. Meu Deus, não é possível. O problema de jogo não é só imposto, não. Tem que lembrar que varejista no Brasil faz um markup fudido em qualquer eletrônico. Realmente, hoje a indústria de mídia não lança mais jogo filme, lançam franquia. Devem estar achando que são a Copenhague. Daqui a pouco não vamos nem poder mais os nossos nomes, visto que já está registrado pelos meus pais. Sonic de CS, tá aí, maneiro. Eu já uso Sonic de CS, meu nome eu já também esqueci. No podcast Pirata deveriam ter chamado pela alcunha Pirata e Lápis Barba Falha. Do que imbecil, entendeu? Entendi, não. Também não. Acho que eu não sou inteligente o bastante pra entender. Só os inteligentes conseguem entender. No começo do funk não se podia ter copyright porque já era pirataria. As batidas eram muitas vezes roubadas de Miami Bass. Depois, com Proibidão fazendo apologia ao crime, também não valia a pena registrar nada. Daí a cultura pirata já foi plantada nesse meio desde a origem. Combater a pirataria na internet é igual a mijada na piscina. Uma vez mijada, só se limpa pra se esvaziar e secar tudo. Isso dá um trabalho do cacete e não impede ninguém de mijar de novo. Cara, essa foi a comparação mais filha da puta que eu já vi na minha vida, mas tudo bem. Mas, cara, ela tem um fundo de verdade. Tem um fundo de verdade, mas continua sendo filha da puta. Mas o problema, King Kong, é que nego pode enfiar o cacete que mijou na piscina, mesmo que não vai limpar, vai foder o mijão. Mijada na piscina é tranquilo, cara. Foda é quando ele bate com a punhetinha. E eu acho que vai acontecer, o nego vai botar aquele líquidozinho que acusa quem tá mijando na piscina, sabe qual é? Tô ligado, fica verde, sei lá. Assim. Aí é pra, aí o bicho pega. Aquilo ali é irado. Lembrei que acabei de lembrar de um vídeo de uma mulher que se caga na piscina, muito legal. Caralho. Um e-mail aqui do Symbios. Symbios. Fala, galera. Primeiro quero dizer pra vocês ficarem tranquilos com a audiência, porque pelo menos eu sou escuto podcast do BFS e sou fiel. Caraca, hein, o cara é fiel. Principalmente porque eu não tenho tempo de conhecer os outros. Eu, por exemplo, não ouço nem o BFS, porque eu não tenho tempo pra fazer nada, cara. Eu passo o dia inteiro batendo punha. E a segunda, que eu acredito que a pirataria é tão ruim para o ser humano quanto as leis de direitos autorais. Ambas querem perder o próximo em seu modelo de negócios. Quando todo mundo pensar em colaborar de verdade com o próximo para que todos tenham benefícios em comum com o mundo, será muito melhor. Mas enquanto o interesse for puramente pessoal, vai ficar essa palhaçada toda aí. Concordo com você em gênero, número e grau. Symbios. Vocês acreditam na liberdade a todo custo, e tudo tem que ser compartilhado. Eu acredito que tudo tem que ser compartilhado, cara. Você tem que comer o que a gente planta. Eu acredito no sistema de trocas, cara. Eu não acredito. Escambo, né? Escambo. Eu acredito que o dinheiro vai acabar em breve, na verdade, cara. Tá bom. Então. Não vai fazer mais sentido, porque tudo vai ser online, cara. Tudo. Então faz o seguinte, já que o dinheiro vai acabar, me dá todo o seu. Eu vou te dar. Quando o dinheiro acabar, eu te dou todo o meu dinheiro, beleza? Parabéns mais uma vez, e podem colocar mais funk no final que a gente dança. Eu tô imaginando alguém agora, tipo um ônibus, tá ligado? Tipo, assim, rindo que nem a Maiana, aí no final começa a dançar. Vou terminar aqui com a última cartinha do nossos... Eu já falei leitores fiéis, mas ninguém lê porra de podcast, né? Todo mundo ouve. O Creuso diz aqui: gostaria de elogiar a forma do assunto, que foi muito bem tratado. Os assuntos foram abordados maestralmente pelos marujos de Água Doce. Só ficou faltando... Acho que a palavra certa é magistralmente, mesmo. Maestralmente, como se fossem maestros. Só ficou faltando abordar os demakes, aqueles joguinhos piratas feitos no engine de jogos originais. Do Nintendinho, Donkey Kong, Final Fantasy VII, Street Fighter 2, 3 e até X. Do Super Nintendo, Sonic 4 e Tekken 3. Quem usa Wii com o jogo original? Eu só conheço pirateiro. Alguém já jogou o PS3 bloqueado? Eu tive um e acabei vendendo. Bom, tinha um lance que o PS3 sempre volta a se bloquear quando tem atualização? Sim, aparentemente sim. E, então é tipo um loop infinito, né? Não, você tipo... Não, na verdade não é exatamente isso que acontece. O que eu ouvi falar, pelo menos, é se você desbloqueia o PS3, você não pode fazer a atualização do firmware. Então você não pode ligar ele na internet, porque ele vai te obrigar a fazer a atualização. Entendi. Então, só que se você fizer a atualização, eu acho que não quebra o teu PS3, acho que você só para de rodar com o pirata, entendeu? Não brinca, não? Acho que não. Termino aqui falando: por que vocês não fazem um podcast um dos jogos mais difíceis o mais chato dessa geração. É um tema que gera muitos comentários engraçados. Porra. Cara, sabe por que a gente não faz isso? É, nosso podcast não é engraçado, nosso podcast é sério. Essa é a verdade. Você acabou de falar 10 minutos atrás que era uma palha zoada sem conteúdo pra já terminar. Não, eu tava brincando, cara. Ah, mas sabe por que a gente não faz? Eu tava fazendo uma piada. sabe por que a gente não faz um podcast dos jogos mais difíceis? Porque eu, pelo menos, nunca enfrentei um jogo que fosse difícil. Acho que você não tem idade também, não. Então... verdade, cara. Esses jogos dessa geração são muito fáceis. Então a gente não pode ficar falando sobre jogos difíceis quando a gente não encontra desafio. Ele, no mais, acho que a gente já fez um podcast sobre isso. A gente falou sobre dificuldade, facilidade, esse lance todo. Foi de cunho social, tá ligado? É, foi de cunho social. Foi um daqueles de podcast de cunho social. E, sobre a verdade, tá ligado na promoção que o Batman tá fazendo? Cara, eu vou falar com sinceridade pra você. Não, eu não tô ligado. Então, eu fale pra mim como se eu fosse um ouvinte, cara. Vou falar da mesma forma pro Sobre a verdade que eu vou falar pra todo mundo. Tá aí no post a nossa promoção. Eu não vou falar aqui porque eu quero que a galera entre no nosso site, garanta lá o nosso acesso. Porque, porra, a cidade moderna, como disse, Sobre a verdade vai acabar o dinheiro. A moeda agora é acesso, é like no Facebook. É verdade. Só dou uma dica, tem a ver com a pergunta. Como os videogames podem impedir o fim do mundo em 2012? É, rapaz, tem que ser criativo. É, eu posso participar da promoção? Pode. Sério mesmo? Pode, mas... não, mas vai ser mamado se eu ganhar, né, cara? Tem um lado pra falar que é uma velada. Não, mas a gente pode fazer com que você não ganhe, é muito fácil isso. Bom, gente, é isso aí. Entra lá no post, dá uma olhada na promoção, participe. E, porra, tu pode escolher vários jogos. Ganhar, só sei disso. Eu agora tem que ser mais do Steam. Já tá lá no site? Vou olhar lá. Olha lá, pode olhar lá. Então, galera, fiquem aí com o episódio que eu não sei do que é. O episódio sortido. Valeu, galera. Até mais. Abraço. Pessoal, a grande tendência na atualidade em relação a jogos de videogame, jogos eletrônicos, são distribuição digital. Mestre Splinter, com aquela sua capacidade única de síntese de informação que só um engenheiro tem, diga pra nós o que é distribuição digital. O que é distribuição digital? É. Sim, é você distribuir um conteúdo através de meio digital e não analógico. Ah, isso foi a melhor descrição que eu já vi na minha vida, eu acho. É, na verdade, né, teoricamente, é você distribuir digitalmente e não de nenhuma outra forma, né? Incluindo formas físicas em geral. Mas as formas físicas em geral são formas analógicas. É, são formas análogas. Claro, analógicas. Perfeitamente. Além disso também, além da distribuição digital, nós temos uma subdivisão da distribuição digital, que essa sim a gente vai discutir bastante também, e essa não é das mais queridas pela galera, que são o DLC. Senhor Eternidade, o que é DLC, Senhor Eternidade? O DLC é uma expansão ao jogo, no caso, que você está jogando, que geralmente são vendidas de 5 a 15 dólares, e que você baixa imediatamente da internet e é isso. Nossa, que generalização fodida, hein? É, exatamente. Mas é uma excelente definição. Você tem o preço da parada. Você tem o preço. Não, tem DLCs que custam um dólar, né? Mas a validade deles e o quanto eles agregam aos jogos, tipo a roupa extra pro Ryu. É, mas os conteúdos não essenciais, né? Que os desenvolvedores têm conteúdos não essenciais. Pra ganhar um dinheirinho a mais aí. São conteúdos extras, né? Alguns não são essenciais, mas são muito bem-vindos, né? Você tem, por exemplo, o DLC do jogo que eu vivo chupando pau, Red Dead Redemption, que é um DLC sensacional, né? Que é o Undead Nightmare, que é outro jogo e outra história e etc. E tem DLC que é muito mais caro que isso também. Eu, uma vez eu vi no Steam, um dos itens mais caros do Steam é um jogo de trem simulator, onde os DLCs, os modelos de trem... Modelos de trem são muito caros, é. Você tem modelo de trem a 180 dólares, 100 dólares, pra poder botar um trem novo no seu simulador. É, mas parece que o pessoal que joga esse jogo de trem aí é pessoal que até nego que tem ferrorama e o cacete a quatro, então os caras são tem dinheiro pra gastar. São da pesada, né? Todo mundo dá pesada. são da pesada, né? São da pesada. Da pesada. Pessoal, pessoal, esse negócio de DLC, hoje, enquanto né, conteúdo baixável, é uma coisa que hoje tá banalizada, mas se começou em termos de consoles, né, e videogames de mesa, especificamente, console, vibrador, em termos de consoles de mesa, especificamente, com o Dreamcast, até porque ele foi o primeiro, né, a ter suporte online, etc e tal. PlayStation 2 até tinha uma rede online, etc, você podia comprar um modem pra ele, mas não era ele não vinha com suporte online, etc, era uma coisa um pouco mais, né, porca, em relação ao Dreamcast, que era mais bem feitinho. E aí, a partir do Dreamcast, você podia baixar conteúdo a mais pro jogo, ou era só patch? Cara, eu não lembro agora, mas eu acho que tinha conteúdo a mais pro jogo, sim. Mas assim, nada impede que um patch adicione conteúdo ao jogo. Muitos jogos, sei lá, o Warcraft 3, por exemplo, ele costumava lançar muito patch gratuito até. Incluía novos mapas, novos heróis. Modifica a experiência, né? Mas assim, nessa época do Dreamcast e até no PC, etc, né, você tinha esses patches assim, e são coisas de graça, né? São correções do jogo e são coisas pra modificar a experiência de modo a torná-la melhor, né? Já que ela não veio de fábrica decente como deveria ter vindo. O que não existia ainda nessa época é essa comercialização de DLC que tem hoje, né? O conteúdo um conteúdo novo, né? Uma adição realmente significativa ao jogo dessa forma. Em PC isso já existe, ou não, né? Ou coisas que pioram. Em PC isso já existia há mais tempo, né? A época das expansões, assim. Não chegava a ser baixável, eu não sei exatamente qual foi o primeiro jogo de PC a ter conteúdo realmente baixável, assim, né? Que não fosse expansão, mas começou antes, né? Então você podia. Já tinha esse suporte maior em PC, porque já tem a realidade de internet mais bem consolidada nisso. Eu acho interessante nessa ideia, porque a ideia de você expandir um conteúdo já existia há muito tempo, né? Você vê, por exemplo, a série StarCraft ou WarCraft, eles lançavam expansões pro jogo, com mais missões, unidades novas, só que eles sempre faziam isso através de uma caixa, né? Tipo, um box. Vendiam um CD que você pegava e instalava o conteúdo adicional. E a ideia de você ter o DLC, que você baixa direto do, digamos, direto não, mas você baixa para o seu computador, você elimina um meio de campo, um intermediário ali, que é a loja, né? O elemento físico, né? A distribuição física. Então você tem essa troca muito mais constante e você pode ter pedaços menores. Porque o trabalho, você fazer um jogo a mais, uma expansão a mais, botar pra vender, você não pode vender uma coisinha assim de $5, $10, não dava. Então a gente tem que fazer uma coisa mais substancial. Então à medida que essa distribuição digital foi acompanhando, você tem esses pacotes menores, né? Com personagem, uma fase só. Isso é interessante porque dinamiza mais essa geração de conteúdo. Ao mesmo tempo que você elimina esse intermediário aí, que seria o Walmart, né, a GameStop, sei lá, você também usa uma outra manobra, né, bem espertinha, que o DLC você não empresta, né? Então se você compra a expansão ou baixa a expansão do jogo pra sua máquina, enfim, pro seu console ou pro seu PC, se lá for, você não empresta essa pro seu coleguinha, né, do lado. Tudo você não pode revender também, né? E você não pode revender também, a menos que você venda o videogame e a sua conta junto, né? Crush, pra você, DLC é tudo uma mesma caixa de coisas, assim, é tudo no mesmo saco? Ou você consegue enxergar diferenças de utilidade ou de, enfim, de outros atributos em um DLC? Então, eu nem sou um grande DLCista, isso. Eu não, nem sou um grande DLCista porque muitas vezes eu não consigo jogar nenhum jogo normal, quanto mais ter tempo pra baixar um DLC pra continuar jogando. Mas tem alguns DLCs que eu acho interessante. O último que eu até comprei faz pouco tempo foi os do Mortal Kombat, até por causa dos personagens que ele adicionava. Apesar de eu ser contra esse tipo de DLC, especificamente o DLC do Fred Krueger trouxe um a mais pro jogo, que é um negócio que nunca ia sair dentro do jogo, né? Então eles lançaram como um DLC. Aí eu acho legal, mas era uma coisa específica que ia adicionar pra eu poder jogar com um personagem novo lá, era um jogo de luta. Mas eu sou a favor de DLCs como o do Red Dead Redemption, né? Que ele não é um conteúdo, né? Não é só um conteúdo, ele adicionou praticamente um jogo novo lá. É um outro jogo. Então ele adicionou muito mais do que ele poderia com um DLC. É bacana, eu não sou um DLCista, mas sou a favor da forma que é feito, desde que seja justo, né? Não como a Capcom faz, por exemplo. A Capcom tem uma história muito ruim de DLC. Você falou de jogo de luta, eu me lembrei na hora que eu tenho o Soul Calibur pro Xbox. E o Soul Calibur do Xbox vem com Yoda. E o Soul Calibur do PlayStation 3, ele vem com Darth Vader. E durante muito tempo ficou se questionando: será que vai ter? será que não vai ter? Será que você tem como desbloquear? Aí a Capcom, depois de, sei lá, um mês, é, esse é da jogo. Não, mas é, Soul Calibur é da Capcom. É da Namco. Ah, é, não, foi mal, confundi. As duas fazem isso muito ruim, então. Porque a Namco também abusa dessas coisas, vendendo pacotinho de coisa micra e tal, muito caro, desculpa, então. Então a Namco também faz isso tão ruim quanto a Capcom, porque no final ela acabou vendendo o Darth Vader pro pessoal do Xbox e o Yoda pro pessoal do PlayStation 3. Era uma coisa que já tava pronta, e o pior de tudo, já tava no CD do jogo. O código, ele só desbloqueava o conteúdo que você já tinha comprado. Já tava dentro do CD, sabe? Então não foi uma coisa a mais. Eles estavam te vendendo mais um pedaço do jogo que você já tinha comprado, sabe? Você tá te vendendo acesso ao que você já comprou, né? Exato. Isso é absurdo, sabe? Em compensação, você vê a Rockstar, como fez no caso do Red Dead Redemption, e também fez no caso do GTA 4, que, por exemplo, que ela lançou duas expansões bem legais, né? De história, que realmente elevou o nível, assim, de expectativa que a gente tinha de DLC. Porque até então, especialmente, eu posso falar do Xbox, os DLCs, eles, especialmente esses jogos de história, eles eram muito, muito superficiais. O caso clássico da história do Elder Scrolls, o Oblivion, a história do armadura pro cavalo. Você comprava, era uma skin de armadura pro cavalo, e ficou pra sempre marcado como o DLC mais inútil da história. A armadura do cavalo. Então, eu não sei, alguém que manja de desenvolvimento de jogo pode até falar melhor. Mas quando eu vejo um DLC, por exemplo, não sei, eu não lembro agora o do Batman, por exemplo, que você baixa o Robin lá, sei lá. É, o negócio é 300k. Com 300k que você baixa, ele tá adicionando realmente o personagem ao jogo, ou ele tá, ou é algum código pra desbloquear o que já tava lá? Porque eu acho que 300kbytes é um valor muito pequeno. 300 kilobytes, é, o negócio já tava lá. Tudo bem que essas modelagens são coisas muito pequenas, né? Agora, 300 kilobytes, assim, tem toda a cara de que, porra, já tinha um Robin lá, você só tá destravando ele. Não, ou às vezes, você pega, vamos pegar aqui o Diablo 2. Diablo 2 teve uma expansão, o Lord of Destruction. Quando você instalava a expansão, você pegava o CD da expansão, e durante a instalação, você tinha que botar todos os CDs anteriores do jogo original, porque ele pegava uma mescla do conteúdo novo que tinha sido criado, e trazia na instalação o conteúdo que já tava presente nos CDs originais. Então, de certa forma, você tá comprando só uma parte do que realmente você tá trazendo de novo. Ah, outra sim. Parte já tava lá, entendeu? É, então nesse caso do Diablo, tudo bem. Assim, você tá fazendo reutilização de alguns componentes. Exatamente. E é razoável, mas tem conteúdo novo, né? Tá, tem conteúdo novo, mas você tá reutilizando muito do que já tá criado pro jogo original, entendeu? É, o inimigo tá lembrando a gente aqui que essa coisa do Diablo também era pra você não precisar mais usar o CD do primeiro jogo, né? Que aí você podia usar o CD da expansão pra jogar o jogo inteiro, né? Sem precisar colocar o CD original, né? Que é daquela época que você tinha que botar o CD sempre que você jogar, né? Então... Não, você podia tinha uma opção de instalação que era no CD swap. Você podia fazer isso desde o princípio, mas realmente faz sentido o que ele tá falando. Vou dar um crédito aqui. É, enfim, mas quem não fala não tem voz, então. Então, quem não fala não tem voz. Tá, ele tá falando que é craque. Enfim, beleza. Oh, só um paralelo aí importante. É, fala aí, Cruxa. O Bradesco caiu, mano. O Bradesco caiu? O site? É. Site? É, derrubaram o Banco de novo? Brasil também. Derrubaram de novo? O Brasil e o Bradesco. Beleza. Tango down. Valeu, senhores espertões, né? É assim mesmo que você faz. Derruba o site do banco e aí eu, que não tenho nada a ver com a história, não posso acessar o meu dinheiro. Parabéns, seus paladinos da internet, seus idiotas. Bicis. Agora vão derrubar o Baixo Frente Soco. Aí bora falar que a gente ia falar da sopa. Aí vou mandar uma mensagem lá pro Twitter do Anonymous falando que você tá desafiando eles. Duvido derrubar. Duvido alguém se importar com essa merda de site que a gente tem. Beleza, Então, essa é a primeira safadeza em relação a DLCs, né, particularmente, essa subdivisão de distribuição digital, que é você só te cobrar ao cara que já comprou o jogo pra ele destravar um negócio que já tá no jogo, né? Então você vende o negócio pro cara, não, mas tipo... Nem sempre é assim. Não, mas isso é uma safadeza que existe. Isso é uma categoria de DLC, é um tipo de safadeza, né? É o DLC filho da puta. É o famoso... é um DLC FDP. Mas safadeza é o que mais existe, cara. É, safadeza é o que move o mundo, né, cara? É, o importante é a putaria, né? É. Agora, uma das empresas que é uma das mestras em fazer DLC safado também, né? Mas que é criação de conteúdo, porém, de forma safada, é a Capcom. Todo jogo de luta que sai da Capcom, primeiro que demora um mês e sai aquelas expansões de baixar roupa, né? Então, você paga $20, que é um terço do preço do jogo, pra baixar roupas extras para todos os personagens. E aí você bota lá o Ryu sem camisa, né? Que é uma coisa realmente sensacional. Todo mundo queria fazer esse tipo de coisa, desde sempre. E outra artimanha que a Capcom sempre usa, mas aí ela sempre usou, e o pessoal hoje em dia reclama de bobo, é o negócio de 6 meses depois lançar o mesmo jogo de novo. Que o que ela fez agora, hoje em dia, diminuiu o tempo em que ela... Ela diminuiu o tempo que ela levou demorou pra lançar o Marvel vs Capcom 3 2 em relação ao primeiro. Hoje em dia tem mais tecnologia, eles fazem jogo mais rápido. Agora, em 90, 91, levava um ano pra sair o Street Fighter 2 Turbo, que é só mais rápido que o outro, né? Então, eles sempre fizeram. O Street Fizeram. Fighter 2 Turbo é uma espécie de DLC que cobraram o preço inteiro, hein, cara? É tipo isso, né? Porque naquela época... O que eles fizeram? Eles deram uma rebalanceada, destravaram dois personagens que já estavam lá, não é verdade? E te venderam o preço inteiro. Tem tipo 20 versões do Street Fighter, mas na verdade tem o World Warrior, que tem, né, do Ryu ao Zangief, pra escolher. Aí depois lançam o Champion Edition, que tem os quatro chefes. Aí tem 15 mil versões com os 12, até que você resolve lançar o Super, que nada mais é do que colocar um contador de combo e colocar quatro personagens a mais, né? E o jogo tem... quatro personagens a mais realmente faz diferença. É, né? O Hulk, o Kami, quem mais? O Fei Long e o DJ. O Funny DJ, né? Cara, esse lance de botar roupa adicional, eu acho muito legal quando o jogo, ele não é um jogo pago e utiliza isso como forma de rentabilizar. Exatamente, os MMOs que fazem isso, sensacional, né? O jeito que você tem de agregar valor ao seu personagem, né? Porque senão você vira só mais um orc andando no tela. Agora eu sou um orc com chapéu rosa. Existe um... toda uma filosofia, né? Uma forma de você encarar o mercado, que o Lápis já tá careca de saber, aí já deve ter lido algumas matérias sobre isso, que é a teoria da cauda longa, né? Exatamente, é o Long Tail. Tem um livro, inclusive, The Long Tail, eu recomendo que as pessoas que gostam de ler, que não são analfabetas e que leem de vez em quando, leiam. Esse livro foi número um do New York Times por muito tempo. Então é um livro que o cara... Vamos explicar, Mestre Splinter, para as pessoas aculturadas que começam esse programa, o que é cauda longa. Quando você começa a vender um produto, você espera ter o boom daquele produto logo que você lança ele. Tipo, por exemplo, um filme. Um filme, os caras querem pagar o filme no fim de semana de estreia. Lançou o Titanic. Naquele fim de semana, o cara quer vender ingresso a ponto de pagar o filme. A partir daí, você espera um decréscimo de lucro, né, com o seu produto, até que eventualmente seu produto vai ser tirado, né, do negócio, tá? Do negócio. Só que o cinema é um caso, assim, muito, né, simples pra você falar desse tipo de coisa, né? Porque filme fica em cartaz um mês e meio. Produtos com outro tipo de produto, por exemplo, vamos falar, o PlayStation 2. Foi lançado, vendeu pra caralho no começo, foi caindo. E hoje, o PlayStation 2 ainda é vendido. A Sony, quando sai esses no VG Charts, se você abrir, você vai ver lá que o PlayStation 2 vendeu tantas cópias. Mas, por exemplo, semana. No caso de console, não é só o boom da estreia. Também tem o boom, por exemplo, lançou Final Fantasy X. Lançou Final Fantasy X, PS2. Mas assim, né, simplificando, né? O PlayStation 2 hoje tá no que a gente chama de cauda longa. Que ele vende bem pouquinho, mas ele tá tanto tempo vendendo pouquinho que esse, né? A longo prazo dá lucro. Até porque os custos de produção foram se reduzindo, né? Custo de logística, etc. Assim, foram se equilibrando, né? Você pode utilizar isso também pra fazer o custo fodão unitário, se você estiver comendo uma mulher, sabia? Leia esse livro, é muito bom. É um livro... Eu esqueci o nome do autor, mas o nome do livro é The Long Tail. Então... Mas ele fala do custo fodal? Não, o custo fodal unitário já é um vídeo do Marcelo Madureira, aquele cara que era do Casa do Planeta, que é um vídeo muito bom, ele faz altos cálculos de engenharia, né? Todo quem não sabe, o Marcelo Madureira é engenheiro, formado lá pela FRJ, então ele faz os custos lá de como é mais caro você comer uma mulher assim que você começa a pegar ela e depois o custo vai se reduzindo. Mas enfim, tem um livro chamado The Long Tail, que é do Chris Anderson, e você pode piratear, se você quiser. Enfim, eu não disse isso, mas você pode pegar na internet se você quiser. É um livro muito bom, a gente recomenda, tá? O Mestre Splinter já leu alguma coisa sobre esse livro e eu também. A nenhum de nós leu o livro inteiro, porque a gente... A gente entende, pô, meia palavra já tá entendido. Assim. É, e eu te cortei pra falar dessa porra, eu não lembro nem o que você tava falando, mas você falou que tem uma técnica... Tá falando do LOL. Longa. Ele ia falar do LOL, provavelmente. Eu tava falando do LOL, que é um jogo que eu jogo e eu já gastei algum dinheirinho nele. Simplesmente porque eu gosto do jogo e ele me dá a oportunidade de gastar dinheiro pra customizar meus personagens. O LOL é de graça. Como é que o LOL ganha dinheiro? Vendendo basicamente item. Customização de personagem. Ah, entendi. E não te dá nenhuma vantagem em jogo. Exatamente. Você fica bonitinho. A tua Katarina anda de topless e as outras não. Exatamente. Só que teoricamente você também pode comprar algumas vantagens. Você pode comprar assim, runas, XP, comprar coisas. Só que você só adquire as coisas mais rápido que os outros, entendeu? Você não, a longo prazo você não tem vantagens contra tem quem vantagem. Não paga um centavo. E o genial do jogo é que se você joga e não paga nada, você não tá lichando, sacou? Não é? Você não tá sendo sanguessuga. Você só tá formando a player base do jogo, entendeu? Porque o jogo precisa de player base. Exatamente. Se ele tivesse só os jogadores que gastam dinheiro comprando as skins, o jogo não seria, não seria tão rápido você achar jogo, não seria tão popular, entendeu? Então, e esses caras que não pagam, eles ajudam no hype. Exato. Então é uma coisa que a gente não falou semana passada no programa sobre pirataria, né? O cara que é o pirata, muitas vezes é responsável pelo sucesso do negócio indiretamente, né? Ninguém ia ver Big Bang Theory no Brasil Brasil se o nego não pirateasse essa porra, né? O Warner ia ficar aí chupando o dedo. Ia ver essa porra. Tropa de Elite. Ia ver Naruto. Tropa de Elite, é. É, nego ia ver Naruto, exatamente, né? Tropa de Elite é um exemplo sensacional. Então essa base de consumidores, assim, é muito importante. Só que aí no caso do LOL, o modelo de negócio do cara é esse, né? Eles enxergam nesse nível, né? E o nego ficou rico pra caralho com esse sistema. Pois é, é. O nego fica rico assim, né? Então, assim, você oferecendo um negócio de graça. Tem sucesso, né? LOL é um sempre. Sucesso. Mas tudo tem risco. MMOs asiáticos, né? Que geralmente são esse sistema de você joga de graça e paga por alguma coisa ou outra. Muitos deles não fazem, não conseguem fazer sucesso financeiro. Mas você concorda comigo? Você concorda comigo, assim, que é questão também de. O cara tem que saber usar o modelo de negócio? Claro, absolutamente. O cara faz um MMO de merda, aquele Perfect World. Eu não sei se aquilo dá dinheiro. Suponho que sim, porque um monte de gente joga. É. Porra, uma vez eu vi um amigo meu jogando, caralho, o maluco tinha um Entei. A montaria do cara é um Entei. Porra, é irado andar no Entei no meio da cidade, sacou? Eu queria ter um Entei na porra do. Não sei nem se é pago, mas porra, é uma parada maneira. Agora você tem que ter a criatividade de atrair o jogador pra essa porra. E o fato é que a maioria desses MMOs, primeiro que são todos meio ruins, e segundo que você, esse sistema de pagamento, você geralmente paga pra ter benefício no jogo, pra ter itens. É isso que eu ia falar. Né? É. Então, pay to win, exatamente. Isso é terrível pro jogador. Sabe o que é maneiro desse tipo de jogos que você não tem que pagar e você pode comprar coisas? Mesmo que os elementos que estão à venda não atraem você, se o jogo em si for um jogo bom, pode te dar aquele sentimento de, pô, esse jogo merece investimento, entendeu? Sim. É muito mais legal você... Faz uma doação e aproveita e ganha um bonequinho mais bonitinho. Você tá estimulando a meritocracia. O cara que fez um bom jogo e te agradou, tu vai voluntariamente pagar. Não necessariamente você vai pagar pra ter umas presas às vezes agradáveis e não ser um jogo bom, entendeu? Exatamente. É, quando você proporciona prazer ao jogador... Caralho, comecei mal a frase, tá? Mas beleza. Quando você proporciona entretenimento ao jogador, ele pode vir a querer realmente, né, investir de alguma forma. Então, se você coloca coisa à venda, as pessoas... Até com um jogo normal, né? Eu falei aqui do Red Dead Redemption, que eu comprei o DLC, que deu 6 horas a mais de jogo e foi $15. Então, tem jogo que tem menos do que isso em gameplay. E o LA Noir foi a mesma coisa, né? A Rockstar vendeu um que eles chamavam de passaporte do LA Noir, que por $10 você baixava todos os DLCs. E entre os DLCs havia uma porrada de casos novos do jogo, que não vinham no disco. Então, e esse não vinha no disco mesmo, porque tinha que baixar tipo 1 giga cada um. E aí adicionaram mais umas 3 ou 4 horas de jogo por $10, né? Então, é uma coisa que vale a pena. Não é pouca bosta, né? É muita bosta. Então você paga se te interessa, se você gostou do jogo. Né? Tem o caso da Valve também, que quando ela lançou Left 4 Dead 2, o pessoal criticou bastante, né? Porque poderia ter sido simplesmente um DLC do Left 4 Dead 1, só que ela meio que se redimiu, né? Porque agora praticamente praticamente todas as fases do 1 tem no 2, e ela acabou matando Left 4 Dead 1, né? Porque hoje você compra... Eu tenho, mas porque eu sou fã do jogo, não porque eu jogo. Porque no Steam, sobretudo, eles vendem um bundle, né? Eles vendem os dois juntos, em geral. E todas as adições de fases no Left 4 Dead 2 foi tudo de graça, né? Nunca foi cobrado. E DLC é uma coisa que não tá só em produto digital, né? Aí não é DLC, né? É outra coisa. Que eu mandei pra vocês. Eu vou explicar o contexto. Esse aí é uma sex shop, é uma loja sex shop, que as meninas lá do trabalho... uma sex shop, que as meninas lá do trabalho estavam vendo ontem, né? Ela tava vendo esse simulador de sexo oral feminino com linha de silicone rotativo. As meninas do seu trabalho. Caralho. Pra isso. Enfim, não sei se compraram, mas... Acho que elas fizeram uma indireta, hein, cara? É possível. E aí, olha só, um simulador de sexo oral feminino com línguas de silicone rotativas. Vocês podem ver aí que é uma... Você pode trocar. Você pode comprar por R$50 outros modelos, ó. Tem um que é tipo uns parafusinhos assim, ó. Que é, pô, mas entendeu? É caro esse negócio, é R$340. É caro pra caralho, mas assim, deve ter quem compre, né? Porque se tá vendendo por esse preço, né? Enfim, DLC tá presente em várias coisas, né? Esse acessório aí pra você, textura firme, é um DLC. Você paga R$50 e troca o lambedor de... Mas se é físico, não é DLC. Língua de gato? Caralho, que bizarro isso. É ásperazinha, deve ser mais gostoso. Caralho, que bom. É verdade. pensado, senhor Eternidade. Bem pensado. Você podia trabalhar. Texturas, né, pra sua língua. Texturas, é, texturas. Cara, tudo a ver. A língua de gato realmente tem uma textura diferente. Mas eu sei disso que eu vi, tá? Eu nunca toquei, não. Enfim, e essa mentalidade que a Rockstar tem, por exemplo, de DLCs mais baratos e que adicionam conteúdo ao jogo, isso aí, na minha visão, é uma coisa válida, né? Porque realmente, às vezes, não cabe tudo num disco. E você fazendo esses DLCs, sobretudo esse do Red Dead Redemption, que saiu bem, um tempo bem razoável depois do jogo, o jogo saiu em abril, o DLC é de outubro, né, do Halloween. Então você teve 6 meses entre o jogo e o DLC. Então você aumentou o tempo de vida útil do jogo, né? E com essa expansão, que é uma expansão muito boa, né? E outras pessoas, e outros jogos, outras empresas, né? Sobretudo essas empresas mais novas, estão adquirindo essa mentalidade diferente de DLC, né? De DLCs que realmente adicionam alguma coisa ao jogo, né? Agora, eu acho que pro usuário isso é a melhor parte do DLC, né? Você ganha um tempo de vida útil ao jogo, aproveitando já o tempo, o disco anterior, né? O conteúdo. Pois é, então. Porque, bem na verdade, às vezes, o cara podia ter feito um outro, podia ter feito dois, e o dois ia ser o mesmo jogo, mas ele, não, vou fazer um DLC aqui, vai estar barato, e o cara compra também, entendeu? Exato, você vê o Uncharted, por exemplo, o Uncharted 2 é a mesma merda que o Uncharted 1. É, rigorosamente igual, né? Podia ter sido um DLC, podia ter aproveitado o conteúdo pra ser mais barato, entendeu? Pois é. É, mas aí também, né, o hype que o cara perderia pra não fazer um lançamento assim em casa. É, eles não é rentável, né? As notas 10 que ele perderia na IGN e no né, e outros sites do tipo, ele preferiu, no GameSpot, ele preferiu, né, fazer outro jogo, né, 2 anos depois. Uma das decepções que eu tive nessa geração foi quando teve um anúncio do Nintendo Wii, e eles falavam que ele ia ficar eternamente conectado na internet, e aí tinha um... Eternamente. Aí, que era o Wii 24, e que aí tem um desses caras assim, esses desenvolvedores que gostam de hypear coisa, ele veio assim e falou, não, porque você deixa ele conectado, aí de repente o desenvolvedor do seu jogo vai lá e manda uma arma nova pra você, sabe? Ele adiciona uma arma nova ao jogo. Nunca e aí aconteceu. Você, quando você loga, você já tá com aquele conteúdo a mais automaticamente instalado. Aí o cara, que parada maneira. Acho que isso nunca aconteceu, cara. Pois é, né? Poderia acontecer. Mas nunca aconteceu. Nunca aconteceu. É, beleza. É o tipo de safadeza também. Na verdade, não é safadeza, né? E dependeria da desenvolvedora. Mas o que pode acontecer, pode, né? Do mesmo jeito que quando você liga o jogo e vai jogar online e fala, não, primeiro baixa o patch aqui porque tem coisa nova. Aí você vai ver o cara adicionou alguma coisa, né? O conselho geralmente conserta só alguma coisa, né? É, esse negócio de conserta nova, é um tema que acho que vale a pena a gente falar um pouco. Eu acho que as empresas estão começando a ficar muito preguiçosas e negligentes com a qualidade do produto dela. É. Eles lançam jogos, sim, injogáveis, um sabe? Polimento. Vão consertando a coisa e depois que já todo mundo pagou, sabe? Você é beta tester pago hoje em dia. Porque os jogos estão saindo cheios de bugs, cheios de problemas e você paga o preço inteiro e dane-se. Não estamos falando de MMORPG, que a gente sabe que é um jogo que pelo escopo e tudo mais você tem aí é mais complicado. Uma curva maior, mas estou falando de jogo que era assim, uma aventura RPG, que se você não tem conexão na internet pra consertar, você não consegue jogar. Tá na pois merda. Então falando de Skyrim, tá, gente? É, óbvio. É óbvio que era essa merda. É, tem uma questão também importante, né, assim, será que realmente hoje em dia tá saindo muito shovelware, né? Shovelware é o termo que o nego usa pra essas merdas que saem todas bugadas, ou será que hoje em dia, pela possibilidade que os caras têm de consertar o bug, a gente começa a ficar reparando mais disso aí, tá vendo? O cara tá consertando o bug, às vezes você nem sabe qual é o bug que tinha, vocês nunca tinham nem percebido qual é o bug do cara, de correção de um grau na mira do modo primeira pessoa do jogo, sei lá, entendeu? Uma coisa que ninguém às vezes reparou, só se for um filho da puta que ficou colocando lá, gravando o jogo e pausando pra ver se tava funcionando direito, entendeu? Mas, antes dessa... do modo debug, né? É, do modo debug, o cara ficava apertando F6 lá toda hora pra ver se o jogo tava direito, mas às vezes os jogos antigamente eram tão bugados quanto hoje em dia, mas a gente não reparava, porque o bug era pra sempre, né? E o bug acabava às vezes virando um easter egg, do tipo, ai, se você pular aqui tem um bug, maneiro, que você vai voando pro final das fases. Você tinha um bug que, na verdade, era um adicional de dificuldade pro jogo, né? Tipo isso, né? Podia ser esse adicional de dificuldade. Mas, assim, eu também tenho essa impressão de que, hoje em dia, os caras lançam o jogo assim, não tá pronto, foda-se. Lança aí na terça-feira e sexta-feira a gente corrige. Eu li uma notícia. A galera não tinha como fazer atualização, né? Tipo, se você tivesse... É, o que acontecia... Então, nego, prestava mais atenção, testava, tinha muito mais período de teste do jogo e tudo mais. Hoje em dia, nego, fala, foda-se, se der merda, depois eu lanço um update que conserta. É, ou o que acontecia naquela época era lançava a segunda remessa consertada, sei lá. Tem o Super Mario 3 nos Estados Unidos, ele tem duas versões. Em uma, os nomes das fases são meio diferentes em relação à outra. Então eu acredito que, além disso, pode ter algum conserto de bug, etc. Porque a versão americana tem uma diferença bem pequena entre a primeira e a segunda, assim. Ou, por exemplo, o PlayStation, que a primeira versão do PlayStation, o leitor não era paralelo às bordas do videogame, né? Ele era meio na diagonal, assim. Era meio 45 graus. Que não necessariamente era bug, mas, assim, ó, essas diferenças, né? Você muda entre uma série de produção e outra. Hoje em dia, você manda o nego baixar. Falando em questão de bug, esse padrão antigo de jogos, eu li uma notícia recentemente que a From Software, que fez o Demon's Souls e o Dark Souls, é provável, tá falando que talvez não faça a terceira edição do Souls, Dark Souls, uh-huh. Sei lá o nome que ela quer dar. Que acabaram os nomes, né? É. Dark Souls. Devil Souls. Porque ela ficou decepcionada, não com as vendas, mas com a qualidade do produto que ela botou no mercado pelos problemas técnicos que eles teve. É, eles admitiram que o jogo saiu com muito mais bug do que eles gostariam e com dificuldades técnicas talvez eles reconsiderem fazer ou não um terceiro, porque o resultado não ficou do jeito que eles queriam. Isso, assim, só pra ter em comparação com Skyrim, por exemplo, que é um jogo muito mais bugado e os caras não estão nem se desculpando nem nada a respeito. Mas também tá comprando, né? Ficou um mês falando na Gag só dessa porra, então, porra, pra que eu vou? Tô numa zona de conforto foda, pra que eu vou me mexer? É, e a From Software é uma produtora japonesa, então talvez a cultura japonesa tenha um pouco aí a ver com essa... Tem essas diferenças culturais, né? Algum cara, o testador do jogo fez o Araquiri, né? Droga, pra mim. O pessoal do QA, que é departamento de qualidade. Assurance. Q&A deve ter todos cometido suicídio já essa hora, né? É, a cúpula de Q&A da empresa toda mandada embora, né? Pro inferno, notícia do meia hora, assim, né? Todos lá na falha. É, tem essa questão cultural também é diferente, né? Agora, ao mesmo tempo que tem essa, que você cita que essa empresa é japonesa, né, a Capcom continua fazendo as safadezas, né? Não sei se é porque ela tem um braço europeu e americano muito fortes ou se realmente é cultura da empresa mesmo. Porque eles sempre fizeram essa porra, né? Vamos lançar outro já, né? Não, mas aí é o cara que compra, cara. Mas é diferente. Tipo o Ilapso. Comprou o Ultimate Marvel Capcom 3 e nunca jogou. Aí. Mas só rápido. Nesse caso do Ultimate Marvel Capcom 3, uma coisa que eu acho que vale a pena destacar, é assim, os caras falam: ai, podia ter sido DLC essa merda. Cara, assim, são 12 personagens novos. Se fosse DLC, cada um ia ser $5. Tu ia pagar $60, que é o preço de um outro jogo, sacou? Cara, que essa merda? Posso falar uma parada? Eu, como profissional, amo. Mentira, bullshit. Mas, enfim. No Marvel's Capcom, não é muito difícil você desenhar personagem. Porque não é idiota você fazer um personagem. Não é que nem no, sei lá, no Street Fighter ou no... Nem tanto no Street Fighter, Tekken. Mas a Tekken. Tem que ter quem? Cada personagem tem um set de movimentos e combos de milhão absurdamente diferentes um do outro. E é equilibrado. Mas nesse caso é tudo uma merda. Tudo praticamente seja os golpes com skins diferentes, cara. Só os golpes especiais mudam, basicamente. E Tekken é equilibrado, né? O único jogo de luta do mundo que é equilibrado. Marvel's Capcom é o menos equilibrado. Então, né, foda-se. Podia botar lá o anão de jardim, que iria ser o personagem mais apelão do jogo e ninguém ia reclamar. Então, o Mega Man gordo. Tipo Mega Man gordo. Então, assim, a gente consegue aqui definir dois tipos de DLC muito claramente, né? Esses que adicionam conteúdo e esses que adicionam dinheiro ao bolso de quem tá vendendo. Não, peraí, ambos adicionam dinheiro ao bolso. Ambos, né? Um destrava e o outro realmente baixa. Mas o outro, além de adicionar dinheiro a quem tá vendendo, te proporciona prazer. O melhor desenvolvedor, se vocês estão ouvindo isso, sempre que vocês fizerem um DLC que só vai destravar, faz um download de mentirinha pra gente não saber e achar que tá comprando realmente alguma coisa nova. Bota aí 10 megas pra gente baixar, quando tiver um personagem pra destravar dentro do próprio CD, que aí ninguém descobre. 300k não, né, cara? 300k é cara de pau, né? Falar que é 1 giga, né? Vai baixar 1 giga de... Não, bota que é 1 giga e baixa rapidão. Aí tu fala, caraca, irado, baixa rapidão. Porra, a minha conexão é irada. A minha conexão é foda. Uhum. Cara, eu me lembro de um DLC que tinha do BlazBlue, que era tipo BlazBlue Costume Pack, né? Pacote de roupas especiais. Aí você olhava, era acho que $5 essa porra. Era tipo, só mudava a cor. Era só palette swap. Olha só aqui, né? Nossa, sério? Cara, você compra uma caixa de lápis de cor Faber Castell 12 cores, deve ser mais barato que isso. Se bem que lápis de cor é caro pra caralho. O problema é que vai estragar a televisão se pintar a tela com... É verdade, eu já pintei monitor de computador, sacanagem. Solid, você que jogou o Dragon Age Origins e o Mass Effect, fala um pouco dos DLCs deles aí, que são os exemplos realmente interessantes aí da BioWare. Olha, os do Mass Effect, pra falar a verdade, eu não joguei os DLCs, não. Eu joguei só o jogo mesmo. Eu também não, Effect... mas eu tenho, eu comprei no Steam, $5. E os DLCs do Dragon Age tem uma coisa curiosa, porque eu não comprei DLC, eu comprei a versão jogo do ano. E geralmente na versão jogo do ano, já vem com tudo e mais um pouco. Então o meu Dragon Age são dois CDs. Um que é só o jogo original e outro são só DLCs que você instala no Xbox. Sabe que engraçado? O Game of the Year do PlayStation tem um disco só, né? Que coisa engraçada. Que engraçado. Ah, é, né? Pois é. Que alfinetada, hein? Tudo bem. Mas então, se quebrar, eu perdi. Se quebrar é um só, né, cara? Se quebrar, só que com um, é. Eu posso emprestar pra você e você precisa baixar os DLCs, por exemplo. Porque Blu-ray não quebra. Tem a camada de 5, né? Blu-ray não quebra. Então, os DLCs do Dragon Age são. Eles variam, assim, em qualidade. Uma coisa engraçada isso. Tem uns que são legais, outros que não são tão legais, assim. Um que é mais interessante, que eu só joguei um pouquinho, é o que você joga como outro lado da história. Que você joga como a horda lá do que segue o dragão. Você joga como os vilões do jogo e tal. É muito interessante você reaproveitar o cenário, só que de uma outra visão. Isso eu achei bem legal. Alguns jogos já fizeram isso depois desse e tal. Ou até uma coisa meio clichê. Mas de qualquer forma foi interessante a implementação. Pra você ter ideia, a quantidade de DLCs do Dragon Age é tão grande que eu não joguei todo, entendeu? Eu comprei o jogo, já é bem grande. Eu zerei o jogo, eu joguei um pouco de DLCs, mas acabei nem zerando tudo 100%, né? E além de grande, é um jogo que tem um fator de replay bem alto, né? Porque você pode refazer as coisas uma porrada de vezes e tem muitos cursos diferentes. Agora, eu acho que o Dragon Age teve uma época que uns amigos meus, dois amigos meus lá de trabalho, lá de faculdade, compraram. Eles dividiram, né? Um comprou na conta de um na PSN e eles, né? Fizeram aquela malandragem que todo mundo faz. E aí, cara, eu acho que era $30 o pacote DLC. Cara, era muita coisa, assim. Era quase... São muitos DLCs. Era muita coisa, exatamente. Eu fiquei até meio assustado na época. Porra, esse jogo deve ser infinito, mas eu nunca joguei e realmente não sei como é que funciona. Eu tô com a caixa dele aqui e... só, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 mais DLCs que os lançaram pro jogo, entendeu? Então tem DLCs que contam a história de alguns dos personagens em profundidade. Então tem um que conta a história da Ladina lá, que era uma freira lá. Tem outro que explora uma caça às bruxas. E tem esse que eu acho que é o mais legal, que é o que conta a história dos vilões, que são os Darkspawn, que são os caras lá, os bichos que seguem. A Ordem do Dragão lá, né? A Ordem do Dragão. Que adora a lagartixa alada. É um excelente caso de DLC que adiciona conteúdo. Você tá botando mais história num jogo que já é marcado por ter uma história boa e grande, né? Então você tipo, aumenta ainda mais o tempo de vida de um jogo que já tinha um tempo de vida por si só bem elevado, né? Então é uma excelente utilização de DLC. E você valoriza o seu produto e ainda valoriza o nome da empresa, né? Porque aí nego, quando vê lá escrito EA BioWare, fala, vou comprar, né? Porque deve ser bom o negócio. Mas aproveitando que a gente falou em EA e em BioWare, elas são dois excelentes exemplos de empresas que usam muito DLC, mas que agora eles estão tendo uns certos problemas aí com o público consumidor, porque eles estão querendo ter controle demais em cima desse tipo de negócio, né? Então é toda a questão da Origin aí, que é uma central de distribuição digital que a EA criou para os jogos dela. Então, por exemplo, o Mass Effect 3, quem comprou o 1 e o 2 no Steam se fudeu, porque vai ter que comprar o 3 nessa Origin, porque ela se desentende muito com a Valve por causa dessa questão dos DLCs e do preço das coisas, dessas promoções, etc. E aí agora ela acabou segregando pra fazer uma loja só dela. Olha, pra ser sincero, eu acho que as pessoas reclamam muito do Origin, mas elas esquecem do nascimento do Steam. É. Sabe? Eu tava lá quando nasceu o Steam. Igual o brasileiro, o carioca na final da Copa de 50. Tava todo mundo lá. Eu tava lá, cara. Eu jogava lá. Eu vi o Didia. Eu jogava CS naquela época e foi horrível. Acho que nunca foi tão odiado. Steam, ele passou anos sendo muito odiado até ele virar esse lugar legal que as pessoas frequentam. Eu tava no Steam antes de ser legal, né? Tão hip. Eu parei de usar ele antes dele ficar legal, essa foi a verdade. Eu tive minha conta lá e fiquei, sei lá, 5 anos sem acessar, sabe? O pessoal que é de raiz, né? O pessoal que é, né, de roots lá do Steam realmente fala isso mesmo, né? Que no começo era uma porcaria, né? E que nego falou assim, porra, por que não fazia igual a Battle.net, que é tão bem feita, né? Sempre tinha essa comparação aí, né? Mas a Origin como plataforma de distribuição não é ruim, não. Eu jogo Battlefield 3 pelo Origin, né? Eu comprei um online. É, eu, na verdade, eu comprei físico, mas ele obriga você a jogar pelo Origin. Jogar pelo Origin. É, assim, não é ruim, não. É, claro, o Origin nasceu, tem nem um ano, sabe? Ele tá começando, mas a ideia é a mesma. E, assim, é como se você, as pessoas reclamam, ah, por que, que você não vende através do Steam? Eu vi aquele Michael Beckner, que comenta muito sobre as ações dos jogos, a parte mais corporativa. Muito bom, Michael Beckner. Quem não conhece aí... É, uma boa dica. E ele falou o seguinte, olha, é que nem você entrar, por exemplo, num McDonald's e pedir um Big Bob, entendeu? Assim, eu fiz uma porra dessa semana passada, cara. Eu fui no McDonald's, né? E aí a gente tava no shopping com o pessoal e a gente tava indo ver o Tintim. Aí o filme era tipo 7:30 e era, sei lá, 7 horas. Eu falei, porra, até 9:30 eu vou ter fome. Aí eu tava no último andar de um shopping aqui no Rio de Janeiro, né? Quando eu falei último andar, o pessoal aqui que é do Rio já sabe qual é o shopping. Todo mundo já sabe qual é o shopping. Aí eu, pô, tem um Bob's ali. Assim, eu falei, porra, não, eu gosto muito do Bob's, assim. Eu gosto mais do que do McDonald's, mas ele demora muito pra fazer as coisas, né? Eu falei, porra, vou ali embaixo comprar um double cheeseburger. Aí eu chego lá embaixo pro cara, falei, porra, aí, cara, me dá um double cheeseburger. Aí ele falou, pô, cara, isso é só no Bob's. Pode ser um cheeseburger normal? Eu falei, porra, pode, me dá o mais barato que você tiver aí. Eu fiquei meio envergonhado, mas beleza. Pelo menos eu fiz o certo, né? Que é confundir. Já teve double cheeseburger no McDonald's? Né? Tem, pode ser. Ah, tá vendo? Já eu teve, sou. Já teve, viu, aqui no Brasil. Viu, seu atendente do McDonald's do Botafogo Press Shopping? Eu não sou maluco, porra. Eu sabia que eu já tinha comido essa merda no McDonald's. Tá no dólar menu dos Estados Unidos. Porra, é isso mesmo, Mestre Peter. Eu comi essa porra pra caralho nos Estados Unidos. Porra, eu não sou maluco, caralho. Eu não sou maluco, porra. É isso aí. E aí o Michael Packer, ele fala, é que nem você comprar um jogo do Xbox e querer rodar no PlayStation 3. Óbvio, faz todo sentido. A empresa que desenvolve, a empresa que distribui, a empresa que lucra com sua produção, com seu capital intelectual. Então, é isso. Eu acho que faz todo sentido. E eu acho bom ter competição. É bom ter mais de uma plataforma de distribuição. Sim. O legal do Steam é que ele abraçou uma galera muito indie, desenvolvedores menores e tal. Isso é muito legal, porque eles não tinham como estar nos lugares, não tinham como chegar. Caras, né? Ele deu muito espaço, isso é muito legal. E quem sabe a Origin pode fazer uma outra proposta, ou até competir com o Steam nesse aspecto, e que os serviços vão melhorando. Eu acho que quando o consumidor tem opção, é melhor sempre. Exatamente, né? E já nesse aspecto mais amplo de distribuição digital, além da Steam e da Origin, o último Humble Bundle que saiu, que é uma tendência também nova, né, de bundleficação da porra toda, em jogo tá tendo muito isso, tem uma porrada de gente fazendo isso. O último Humble Bundle, você compra os jogos, eu não tô lembrando aqui quais são, eu comprei e nem vi o que era, mas beleza. É World of Goo, o Osmos e mais alguns aí. O Edge. É. E aí quando você compra ele pra você usar no Windows, através do Steam ou do Desura, no Mac, pelo Steam ou pelo Desura, no Linux e pra Android também. Então, você comprou, você levou os jogos, os quatro jogos, o Edge, Anomaly, o Osmos e o World of Goo pros quatro sistemas operacionais, né? Então, eu acho que é até uma coisa que se virar tendência, pega. Que é tipo, você comprar o jogo pra uma plataforma, mas ter acesso em todas. Foi o que fizeram com o Portal 2, por exemplo. Você comprou a PlayStation 3 e ganhou a cópia de computador do Steam. Eu comprei o Portal 2 pra PlayStation 3, pra mim, o Crusher também. E a gente tem no Steam também. Então a gente tem dois sistemas completamente diferentes. Tudo bem que o PlayStation 3 e o Steam hoje em dia estão meio que interligados, né? Porque, né, rola aí um diálogo da Valve com a Sony. É. Mas nada impede que no futuro você não possa fazer algo parecido no geral, né? Tipo, eu vou na PSN e compro um jogo, sei lá, da Sega. Compro um Sonic 5. Aí a Sega me manda um e-mail com um código lá. Ó, esse é teu código. Você vai lá na PSN, bota esse código e baixa na PSN. Ou então você vai na Live e bota esse outro código e pega na Live. Ou então você vai no Steam e pega esse aqui e é teu também. Então você só não vai na WiiWare, né? É, só não vai na WiiWare, porque lá é mais complicado. Aliás, falando na Nintendo, eu li uma notícia, essa notícia de hoje até. O Iwata lá, o Satoru Iwata, tava numa reunião lá com a cúpula redonda lá da Nintendo e falou, e se a gente fizesse distribuição digital, conteúdo adicional pros jogos, né? Ele descobriu o mundo. Caraca, que ideia genial, cara! Chegou no Japão, cara. Chegou no Japão. Agora a porra ficou séria. Agora foi. Os japoneses descobriram, cara. Fudeu. Aí eles estão com a oportunidade de fazer pro Mario Kart 7 e pro 3D Land lá. Colocar novas fases e novas pistas, ou até criar, colocar aquele negócio de você poder criar as pistas no Mario Kart, você mesmo. Caraca, conteúdo criado por usuário? Ó, caralho. Isso é novo também, é novidade. Olha a Nintendo, cara. Não, mas é interessante notar isso, porque são duas coisas em que a Nintendo nunca tinha mexido. Conteúdo criado por user content e DLC. Jogo da Nintendo nenhum tinha. Alguém lembra? Algum que tinha, sabe? Algum que tinha? Que teve? First Party? Não. Né? Não tem, né, cara? Não tem nenhum Mario, nenhum Metroid, nenhum Zelda, nenhum porra nenhuma que tenha ou DLC ou conteúdo de usuário. No caso, conteúdo de usuário é uma coisa que é bem pra Mario Kart mesmo, né? Ou Mario Party. Ou talvez pra Super Mario, né? Os jogos de aventura. Se fizerem, vai ser sensacional, cara. Acho que se eles derem uma Little Big Planetizada no Mario, eles, porra, nossa, vão... Nossa, isso é maneiríssimo. Hein? Porra, até porque já existe, né? O pessoal hackeou o jogo. É, o cara hackeia, né, cara? Fizeram fases challenging, assim, que são as fases mais absurdas do mundo. Sim. Tem até no YouTube os vídeos dos caras jogando. São tipo coisas absurdas. Outra excelente notícia na Nintendo que saiu essa semana foi que eles provavelmente vão abandonar o Friend Code, que é o sistema de complicação entre os usuários, que é horrível. Sistema de complicação que você falou? É, a censura de complicação da Nintendo, eles provavelmente vão abandonar pro 3DS e pro Wii U. E o Wii U talvez até mude de nome, hein? Olha quanta avanço. Olha só. Cara, porque, ó, cara, Nintendo, cara, esse Friend Code é o tiro no pé, né, cara? Tipo, ah, qual é o nome do usuário na PSN? Ah, Carlos Pivoto. E no Steam? Ah, não sei o quê. Na Xbox? Ah, e na... No Wii? Ah, não, pera aí que eu tenho que te anotar o meu password. É que nem você vê, né, cara? Pra você me achar. Porque todas essas notícias da Nintendo aí veio com uma imagem da capa do jogo de Final Fantasy lá, de ritmo, de música rítmica lá, sei lá. Jogo de Final Fantasy de ritmo, jogo de dança. É, isso aí mesmo. Cara, nego é muito criativo. Isso é inovação, cara, isso é inovar. E ele veio com uma... A caixa, o print da caixa lá que os caras tiraram, veio com o símbolo Nintendo Network do lado direito. Tá. E aí começou a geral, então. Não vazou, né? Aí quando... É assim que vaza a coisa, né? Lança uma imagem despretensiosa e vem lá escrito coisa, né? Que despretensiosa. Mas essa coisa de conteúdo criado por usuário é uma coisa também que você, pra explorar em distribuição digital em DLC, é um pulo, né? No o Little Big Planet, o Crusher e eu temos um amigo que é meio fanático por achievements, o Ronin. Tá pesado? Cara, esse é da pesada mesmo. Ele realmente, assim, o cara platinou, tipo, 20 jogos já de PlayStation. Ele não é tão da pesada assim, talvez. Eu fiz isso hoje. Você é o mestre Splinter, né, amigo? Uhum. Eu não sei se ele platinou o Little Big Planet, mas ele tem um achievement que é você construir uma fase, um cenário, né, no Little Big Planet, fazer upload desse cenário seu pra PSN e acho que 500 pessoas derem tipo um like, assim, gostei da fase do cara. Ele tem esse achievement, então, cara, absurdo, né? E as pessoas podem baixar a sua parada e é de graça, né? Esse esquema de DLC do Little Big Planet é absurdo, né? Mas sabe o que ia ser mais errado? Se tivesse como tu cobrar. Fazer um demo do teu mapa, sacou? Fazer um demo do teu mapa e para o cara a versão completa, pague $5. Também seria incrível se a... Eu não sei qual é o nome da desenvolvedora do Little Big Planet. Enfim, não tô conseguindo enxergar daqui. É da Valve? Não, a Framps. É, a Framps. A Framps que faz o Little Big... Não é esse o nome, né? Tá sacanagem. Mas a empresa que faz o Little Big Planet, ela também ganharia um dinheiro foda, eu acho, se ela ela desse um percento, um dinheirinho assim pra galera que faz as fases, né? Tipo, você cria um pacote lá de fases, assim, cada pacote é $5, você monta o seu pacote com aquelas fases lá. Ah, eu escolhi essas fases aqui. Aí os caras que têm as fases mais baixas, você dá um percentual pro cara, né? Aí o cara pode ficar milionário se ele for criativo. Pode viver disso, né? Pode viver disso, né? Que é o que vai ser no dia 3, né? Mas aí é outro assunto já também. Falando de distribuição digital, né, das plataformas, além do Steam, do The Sur e da Origin, a gente tem uma plataforma brasileira agora também, a Nuvem. Alguém já usou a Nuvem? What? Não. Alguém sabe o que é a Nuvem? Não, eu sei o que é, até por causa do Twitter, né? Tá. Tem uns jogos, os jogos lá estão com preço bem mais até acessível do que o Steam. Sim. Ela só não é uma rede como o Steam, mas se você quiser comprar um jogo XYZ lá e você for comparar o preço com o Steam, você vai acabar querendo comprar na Nuvem, em vez de comprar no Steam, até porque vai ser em real. Exatamente. Por exemplo, a Nuvem está comercializando o Mass Effect 3, tá? Provavelmente você você vai ter que usar o Raging do mesmo jeito. Mas, é... Porque a nuvem não é um aplicativo que nem o Steam, assim, que tá tudo consolidado lá, né? É uma loja virtual que você compra os seus jogos, né? É meio diferente, assim. Então, por exemplo, na nuvem, o Mass Effect 3 tá R$99,99, tá R$100, né? É... Em cima, é um desconto aí em cima do preço original. Então, provavelmente, quando sair o Mass Effect 3 lá nos Estados Unidos, né? Que você for comprar pela Origin, você vai pagar $50. Esses $50 podem vir a ser um pouco menos de R$100. Mas aí você tem que ter cartão de crédito internacional, né? Que nem todo mundo tem, né? No Brasil, a verdade é essa. É, você tá sujeito, né, ao IOF Dilma, que de 6,5%. Então, assim, pode ser que o jogo acabe passando um pouco dos R$100, né? E além de cotação do dólar ser flutuante, né? Então você compra o jogo no dia 1º, mas o seu cartão fecha no dia 17, né? Então, sei lá, no dia 1º a cotação do dólar era 9,70. Vai dar uma merda e chega no dia 17 e o dólar tá 1,90. Pode acontecer uma merda dessa. Pode fazer. Titio Mesh Splinter vai ensinar agora um pouquinho de economia. Vai lá. Economia 101 pelo professor Mestre Splinter Rossi. Vai. E agora, começa mais um episódio de Mestre Splinter, o economista, com ninguém mais, ninguém menos do que Mestre Splinter Rossi. Aula de Economia 101. Você vai viajar pro exterior e você está sujeito a ser garfado pela volatilidade do dólar. O dólar pode aumentar entre o momento da compra, do pagamento da fatura, e você vai levar o famoso CREL do dólar. Mestre Splinter, pode fazer uma intervenção rápida? Quem converte não se diverte. Depois que você já comprou o dólar, você para de pensar nisso. Mas assim, antes de você não comprou ainda. Agora vai, continua a explicação. Sim, exatamente. Eu sei que eu vou comprar, sei lá, $2,000. Ou vou gastar, sei que na minha viagem eu vou gastar $2,000 no cartão de crédito. Por fato, eu penso, pô, quanto eu preciso poder comprar? $2,000. Aí você tem que converter, porque se você não converter nesse momento, você vai ser enganado pelo cara do câmbio. Isso. Você converte, faz a... Porra, eu vou pra fazer $2,000, eu vou precisar, caso fosse hoje, você ia precisar aí de R$3.500, mais ou menos. R$3.400 e pouco. É, por aí. Então, você pega esse dinheiro, vai no seu... Você tem uma conta no banco, vai lá no seu internet bank, tem lá fundo de investimento, procura a opção de fundo de investimento cambial, e fala, vou aplicar esses R$3.500 no cambial. O que que acontece? Se o dólar variar pra cima, no momento que você gastou no cartão de crédito e você chegou a fatura pra você pagar e você ia pagar, o fundo cambial normalmente ele rende a variação do dólar mais 20% sobre essa variação do dólar. É. Ou seja, você fez aí uma proteção. Você vai perder no teu cartão de crédito, mas vai ganhar no teu fundo de investimento, vai ficar no 0-0. Logo, você tá protegido contra o risco da volatilidade do dólar. O nome de uma operação como essa no mercado financeiro, qualquer coisa que você ou finanças em geral, chama hedge, uma operação de hedge. Então, aqui acaba, por favor, fiquem atentos para as próximas aulas de Economia 101 do Mestre Splinter. De volta ao programa. Enfim, só completando aqui, né? Na nuvem, por exemplo, o Arkham City tá R$80, né? Então, o jogo ainda tá $50, então vale a pena, né? É um exemplo. Tem coisas assim que estão valendo muito a pena você comprar por lá. Mas, de novo, né? Uma coisa... É brasileiro, tá começando, né? É, vale a pena muitas vezes, assim. Então, o pessoal que não conhece, é nuvem com dois U, né? Tem M de Maria no final, tá? .com.br. É que eu acho que assim, também vai do objetivo do cara, né? Quando ele vai comprar um jogo. Porque o Steam não é só a venda de jogos, tem a rede dele, tem os amigos, tem o achievement e tal. Isso. Você comprando na nuvem, você não vai ter isso. Mas, em compensação, pode ser que você queira só... Você vai ter o jogo. Você pode querer o jogo só... Ah, não, eu quero jogar isso aqui, eu não tô me importando com achievement ou qualquer outra merda, eu não quero mostrar pros meus amigos que eu tô jogando. Eu só quero jogar. Então, é mais fácil você comprar na nuvem pra economizar dinheiro, né? A não ser que você seja idiota. É, porque o Steam tem toda a questão, né, de ser rede social, álbum de figurinhas, né, etc. Então, você agrega valor de outras formas, né? Mas nem sempre vale a pena, nem sempre é isso que você quer, né? Então, até porque você pode simplesmente comprar o jogo na nuvem e adicionar ele como um aplicativo no Steam, né? E todo mundo vai saber. Ah, ele tá jogando Battlefield 3. Por que não é no Steam? Como é que ele comprou? Foi mais barato que o meu? Merda. etc, né? Então, acessem aí, nuvem.com.br. A gente coloca um link no post. Ou não, tá? Então, por isso eu tô falando já como é que se inscreve. Não, não vai colocar, que eu sei. Ou não. Ou não, tá? Fazer o seguinte, vamos brincar de uma... brincar de viagem no tempo aqui, previsão do futuro? Solid. Ah, eu. Se você fosse o deus da distribuição digital, suponha que a PopVox fosse uma empresa de distribuição digital de jogos eletrônicos. Você faria alguma coisa de diferente em relação ao que o Steam, ao Tessura, ao Humble Bundle, a Nuvem fazem? Olha, eu acho que... Ou então você é uma empresa, uma desenvolvedora de jogos, né? E tá lançando o seu jogo e pode brincar aí de alguma coisa. Eu aposto 100% na distribuição digital. Eu acho que a distribuição digital vai tomar o lugar da distribuição física em breve. Tá tomando. E eu acho que tá quem ganha com isso, grande parte são os consumidores e as produtoras. Porque você elimina o intermediário do varejo, que leva uma boa fatia do lucro da venda. Sim. E, por outro lado, você também acaba ou então inibe muito a pirataria. Antiga, né? Você consegue fazer um contato mais direto com o seu consumidor. E pro consumidor, você tem a certeza que você vai receber o produto. Eu acho que aqui, pra quem mora no Brasil, muitas vezes já teve dificuldade em conseguir o título, ou então chega aqui a preço ridículo. Jogo de console importado já via R$250, entendeu? Isso é um crime, sabe? Isso é uma safadeza que os caras fazem porque a gente não tem acesso a essa distribuição. É só por isso. Porque se tivesse aqui, ia ser o preço justo, que é $60, converte, dá R$100, R$120. Isso é até importando, até com essa coisa da importação aí que você citou também, a gente tem vários casos de gente que compra e se dá mal, né? Porque às vezes o jogo não chega, né? A gente tem o Ninja Inimigo que se fudeu com o Infamous dele, né? Que chegou, depois não chegou. O Senhor Eternidade também, né? Sobretudo com a Shop 2, né? Uma das meninas lá do Girls of War, a Viviane, também reclamou pra caramba que Shop 2 não entregava pra eles. Não foi pela Shop 2, não. A Shop 2 é uma boa loja. O problema foi que a Shop 2 ficou esplanada. Ela ficou esplanada na Receita Federal, sacou? Sim. Então o nego já tava de olho nos pacotes. Porque tem umas lojas mais malandrilson que elas não botam a marca da loja tão esplanada na casa, deu? Que elas botam. Eu pedi numa loja uma vez que o cara, ele manda como se fosse de pessoa pra pessoa, sacou? É tipo um motel também, né? Quando você vai ele manda, motel, ele assina, tipo, sei lá, e bota o nome brasileiro, assim, como se fosse o presente do meu pai que tá morando nos Estados Unidos. Bota, sei lá, José Abreu. Aí José Abreu. Tipo isso, né? José Abreu é um clássico brasileiro, então eu digo. Ainda declara como DVD no valor de R$10, sabe? Em relação a isso ainda, uma questão que o Solid apontou que é bastante interessante de discutir rapidamente aqui. Eliminação do intermediário. Por exemplo, a Sony anunciou aí que o PS Vita vai vender a maioria dos jogos deles em DLC também. Inclusive vão ser mais baratos, né? $5. Grande merda. Você vai pagar 35, já é alguma 20, coisa. 40. Já é alguma coisa. Mas aí, como é que fica o lado do Walmart, do GameStop, da Amazon, blá blá blá. O cara pensa, porra, eu tô vendendo o tal do PS Vita. Grande merda. Eu ganho, sei lá, meus $250 com cada PS Vita que eu ganho. Mas pode ser que, e provavelmente, a maioria dos ganhos mesmo que esses caras têm é com a venda do software, do jogo, não do hardware do videogame. Será que a gente não pode começar a chegar numa situação em que os caras vão falar, porra, pra que eu vou vender essa merda se ele pode ter um custo de logística talvez alto, assim, de ocupar muito espaço, e eu não posso ganhar dinheiro com o que realmente vende dele, que são jogos. Entendeu? Entende? Eu acho que ele ganha dinheiro com os dois. Eu não sei ganha, se eles vão conseguir chegar num ponto de tipo, vamos fazer uma proibição à venda de consoles, porque assim, a gente não vende jogo. Eu acho que, assim, a venda de jogo físico, ela não vai desaparecer. Não vai. Eu acho que pelo menos daqui a 10 anos, acho que ainda vai ter jogo físico sendo vendido. A minha previsão, como o Michael Pachter faz, como ele fala, tira da bunda, eu também tô tirando a minha da bunda agora. Tá grande isso aí, tem espaço aí. Pô, acho que 10 anos é uma boa margem. E eu acho que eles ganham também na venda do videogame quando tá lá. E quando vende videogame, também vende a televisão, entendeu? Então, eles vendem televisão e eles não vendem TV a cabo, por exemplo. É uma opinião bem mamiluda, assim, minha. Assim, mas, assim, saiu de um fato que eu lembro, assim, sempre nos anos 90, em anos 2000, assim, quando eu assinava revistas da Editora Abril, gibis da Editora Abril, né, que eu assinava o pacote lá, que tinha editoras, por exemplo, a Scala. A Scala vendia muito... Era muito revista de anime, assim, aquela Animedô, que saia sempre, tudo sobre o Hakusho. Eles falavam assim, nós não trabalhamos com assinaturas porque somos uma empresa amiga do jornaleiro, assim. Então, assim, porra, às vezes a Vanijis jornalista é tipo um jornaleiro, sacou? Ele, né, você meio que entra como sócio do cara, assim. Mas, porra, realmente não tem nada a ver, assim, porque senão os caras não venderiam livro também. Ah, eu vendo o livro, mas eu não vendo a caneta pro cara fazer a anotação do livro, então não vou vender. Pois é. Meio assim, né? Porque, tipo assim, o cara não vai mais vender jogo, assim, mas ele ainda vai vender o guia completo, assim, a arte de Uncharted, né? O Prima Guide, né? Agora, esse exemplo que você usou é um exemplo bem parecido com o que a indústria dos jogos viveu. Porque ela dependia dessas cadeias varejistas pra fazer sua distribuição. Porque a logística é complicada. Então, assim como os jornaleiros, elas pegavam e distribuíam pra esses canais, esses pontos de venda, e eles tratavam de vender. À medida que você fica muito grande, como, por exemplo, um jornal, tipo o Globo, ele tem força suficiente pra carregar sua própria distribuição na maioria dos lugares. Então, ele muitas vezes não precisa do jornaleiro. É claro que você pode comprar também no jornaleiro. Mas quando você assina o Globo, não é o jornaleiro que vem te entregar. É a empresa deles que vem entregar pra você. Eles são grandes o suficiente pra ter uma logística própria. Eles são grandes o suficiente pra pagar um cara pra ficar 4 da manhã na rua separando o jornal. Exato. Então, os jogos, as empresas chegaram num patamar hoje que elas têm como fazer esse caminho de distribuição, que pros jogos, na verdade, é muito mais simples, né? Porque você sai do modelo físico que você tem lá, que botaram o caminhão, tira do navio, bota no navio, bota na prateleira, vende, pro modelo que é digital, que você tem um servidor, vários servidores pelo mundo, o cara compra, já entra na conta da empresa e tá vendido, o cliente recebe instantaneamente, né? Então, é até mais simples pra distribuir. Tem mais, é mais barato. Matou a China e a Zona Franca de Manaus, né? Mas aí você tem que aprender a criar emprego de outra forma, né? Agora, você falou do caso do jornal, né? Tem um jornal aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, que realmente também, né, passou só pra distribuição digital, que foi o Jornal do Brasil, tá? Ele não faliu, tá? Ele só optou ele só optou por ser só online, tá? Todo mundo sabe que o Jornal do Brasil não faliu, né? Ele virou tabloide primeiro, mas ele falou, vamos só ser site, que é melhor, é mais barato, né? Papel é muito caro. Mestre Splinter, você mudaria alguma coisa? Você teria alguma sugestão aí pra distribuição digital? Por exemplo, a gente já deu a dica aqui pra Nintendo, assim, faça conteúdo de usuário no Mario que você vai ficar ganhando dinheiro. Você viu primeiro aqui no Baixinho de Soco. Pô, deixa eu pensar. Cara, eu gosto do modelo do LoL, de outros jogos, que pra você entrar é gratuito, você aumenta a base de jogadores e a galera que realmente gosta e quer colaborar pode chegar e colaborar. Eu acho que é a melhor forma de você ganhar dinheiro. Tipo, a tática do traficante, né? Esse modelo é o melhor modelo que tem, realmente. Você tá premiando a qualidade do desenvolvedor, tá premiando aquele cara que faz um jogo interessante, que entretém. Porra, é bem melhor do que os outros modelos, na minha opinião. Não, mas é realmente um modelo interessante, assim, pra jogos online, sobretudo, eu acho que o modelo é esse, na verdade. Tanto que o WoW, que é, né, um dos exemplos aí, sempre, a maioria das coisas em MMO, tá pensando em se enveredar por isso também, né? Então, tão pensando em fazer isso também. Você vê o World of Warcraft já é de graça até o level 20, né? Tem isso, né? Tem um monte de gente aí, que eu conheço aí que tá no nível 17. Ah, eu parei de jogar, mas eu tô no 17, né? Senhor Eternidade, você tem alguma dica sobre distribuição digital? Cara, eu tava pensando numa parada que é meio louca, que eu já comentei antes. Se você quiser ganhar dinheiro com isso, guarda pra você, não fala não. Ah, então vou deixar quieto. Tá, vai falar, a gente corta na edição, vai. Beleza. Não, eu ia falar que eu tava pensando em conteúdo criado por um usuário que fosse remunerado, sacou? Seria uma forma que seria vantajoso pra todo mundo, porque a própria empresa poderia ganhar, tipo, uma porcentagem do dinheiro, e aí você venderia, sei lá, por $1, $2, cada, sei lá, por exemplo, no caso do Little Big Planet, um cenário que você cria, você faz uma demo de alguns minutos e vende a versão completa, entre aspas, por, sei lá, $1 ou $2. E, pô, você ganha uma graninha, não custa nada. Premiar o usuário pela participação dele, pela colaboração dele. Porque com o jogo. Eu acho que hoje em dia, já sendo de graça, já tem mapas incríveis aí que a galera cria. Imagina se a galera fosse paga, né? Ninguém quer. Pois é. Sabe o nome disso? Ah. Qual é o nome disso? App Store. A diferença é que pra você botar uma parada na App Store no Android, você precisa programar uma parada bolada lá, né? No Little Big Planet, você já tem a interface toda perfeita já na engine do jogo pra você fazer. Muito mais simples. Qualquer macaco consegue fazer. O que algumas empresas aí fazem, às vezes, contratar jogador pra CGM, né? A Level Up fazia, né? Há uns 10 anos, pelo menos, fazia muito isso com o pessoal dela de Ragnarok. Eu não sei como é que é hoje, não quero nem saber, que raiva de quem sabe. Bom, se eu tivesse uma empresa aí, eu mexesse com alguma coisa desse tipo, eu acho que eu faria aquilo que eu comentei mais cedo mesmo, assim, eu venderia o jogo e daria o jogo pro cara usar na plataforma que ele quisesse, assim, né? Menos que tivesse algum problema contratual com as empresas, né? Com a Sony ou com a Microsoft, mas pelo menos na parte de se mexer com a parte de computador, né, com sistemas operacionais, assim, o iOS, o Android, o Windows, Linux, Mac, compra o meu jogo uma vez e joga onde você quiser, aí o jogo é teu pra sempre, né? Eu acho que as pessoas gostam disso, né? Não é à toa que esses bundles estão vendendo à toa, a rodo, e o pessoal gosta muito aí, tá comprando cada vez mais, né? Tudo bem que o preço é mais baixo também, mas acho que é um negócio que pega, porque o cara sente que o negócio é dele mesmo, né? Ele pode usar onde ele quiser, né? Não precisa ficar, vou ligar o PlayStation pra jogar o jogo. Não, joga onde você quiser. E eventualmente, até dependendo de como for a nuvem do jogo, né? Se for em computador, você pode levar o save do cara pra onde quiser. Crusher, você, se fosse uma grande empresa aí, desenvolvedora, tivesse poder para mudar o paradigma de distribuição digital, você faria algo diferente? Não sei se eu faria algo diferente, mas eu mudaria uma coisa que eu não gosto muito. Por exemplo, que esse caso que a gente já falou, quando é DLC de personagem, ou de... que eu lembrei de outro que eu cheguei a comprar, que é do Need for Speed, que é de carros adicionais. Sim. Eu gosto desse tipo de DLC, apesar de saber que ele podia estar no jogo desde o começo, mas se ele tivesse no jogo desde o começo, talvez eu não teria nem visto esse carro, ou o personagem ainda dá, mas não teria visto o carro pra poder ter jogado com ele desde o começo. Só que o que me incomoda é assim, lançar um DLC, um carro novo por $5, aí depois lançar outro por $5, eles poderiam juntar um bundle de carros assim e lançar por um valor, não precisa ser $5, pode ser $10, mas lançar vários de uma vez só, porque aí eu não precisaria, não teria um gasto muito mais adicional, que é essa conta que a gente até fez do Marvel vs Capcom 3, né, 12 personagens vezes 5, 60, juntar cinco carros adicionais e vender por $10, eu compraria e provavelmente jogaria com eles, porque eu já teria jogado o jogo com outros carros ou feito um modo história, e aí acabaria tendo motivo pra voltar a jogar com novos carros, com novos personagens. É isso aí, pessoal. Acho que a gente vai... Se você quiser saber um pouco mais, a gente vai liberar um DLC no nosso site. A gente podia começar a liberar o freestyle que a gente manda antes de começar a gravar, tá ligado? Caraca, por 10 centavos, né? DLC, 10 centavos. Imagina, caraca, cada um dos nossos 3 ouvintes. Segundo o Saci de Patinete, cada um dos 10 ouvintes, né, pagasse 10 centavos, a gente ia ficar, caralho, muito menos pau que a gente. Ah, tô pão já. Não, ia ser uma merda, cara, porque a gente tem que dividir com o pessoal que participa e ia dar uma confusão. Mas eu acho que a gente. Alguém tem algo a adicionar sobre esse assunto ou não? Olha, apesar de gostar muito de distribuição digital, eu ainda sou fã da caixinha. Eu gosto quando o jogo vem com manual bonitinho, você bota na estante. Manual preto e branco eu fico puto, cara. Manual preto e branco é sacanagem. Manual preto e branco não, né, gente? Porra, coloridinho aí, né? Semic, né? Faz uma parada desse. Então, pera ainda, esse Battlefield 3 que eu comprei agora. Que eu comprei a caixinha. É verdade. Que vem um nada e fala assim, manual é no CD, sei lá. Manual online. Não, ele vem sim. Ele vem com um patch pra você costurar numa roupa sua com o símbolo do Battlefield. Uau. Mas aí, eu sinto muita falta da caixa bonitinha. Antigamente, por exemplo, Diablo. Lembra Diablo 1, cara? Aquela caixa enorme, com a pintura bem colorida, bem feita. Era bonito o negócio. Manual tá pesado. Farinha, tudo, cara. Era muito legal. E aí a coisa foi emagrecendo. Diablo 2 já era, a caixa já era um pouco menor. Beleza, tudo bem. Aí veio o Warcraft 3, já era caixa de DVD. Pô, mas brincadeira. O Diablo 2 era numa caixa. O Diablo 2 já era uma caixa menor que o Diablo. Cara, a caixa do Diablo 1 que eu tenho era muito grande. Aí eles foram diminuindo. Aí eu já era uma caixinha de DVD. Agora nem manual mais tem. Pô, a pena. Assim. Quem sabe fazer isso direito é a Rockstar, né? Eu comprei o Red Dead Redemption Game of the Year Edition lá. E puta, a capa até brilha, é lindo, cara. Aí você abre o jogo, você pega o manual, tem umas 20, 30, 30 páginas o manual. Aí você abre, tem o mapa do DLC, o mapa do jogo normal. É bonito pra caramba. O Red Dead Redemption. Custa tanto a mais pra eles produzirem isso, fala sério. Ano passado eu comprei uns jogos no Walmart, não. Na Best Buy lá nos Estados Unidos, na semana tava uma promoção, né? Compre 3 jogos e pague 2. Aí eu comprei o presente de aniversário do Crusher e do outro amigo nosso, o Goku lá. O do Crusher foi o Portal 2 e o Goku levou um Red Dead Redemption, né? Saíram de graça, né? Não paguei porra nenhuma. Aí o Red Dead Redemption do Goku, eu, antes de mandar pra ele, né, que eu tava com preguiça de ir em Niterói, comecei a colar um monte de post-it dentro do manual contando spoiler do jogo. Então ele teve que zerar o jogo jogo antes de abrir o manual. Então ele, porque ele tinha o risco de contar o final do jogo, tá? Então quem viu o final de Red Dead Redemption sabe que é perigoso saber o final do jogo, que estraga. Uhum. Então, né, como torturar um amigo seu quando você dá presente a ele, né? A lição foi essa. Então acho que ninguém tem mais nada pra falar, né, que seja relevante. Então toca o Sonic aí. Eu vou fazer um DLC de Ninja Mew aqui agora pra falar: estamos chegando mais uma vez no final do nosso podcast. Eu gosto de jogos. E o Ninja Mew, que tá em modo stealth aqui, deu uma sugestão aqui também de DLC, de distribuição digital, falando que por que não acaba com as edições normais e deixa só a edição de colecionador? Porque também é um DLC, né? Você compra a edição normal, depois você compra de colecionador. É o DLC que você faz pra comprar um outro jogo igual, com mais coisa e a caixa platinada, brilhante, né? DL Inception. Então, pessoal, acho que o mais importante de toda essa questão de distribuição digital, de DLC, é dizer que o modelo a se seguir é você continuar as aventuras, não deixar que as aventuras acabem, rever seus personagens e aproveitar seu dinheiro investido com modelos e ideias, assim como fizeram Dragon Age, Mass Effect, Red Dead Redemption, L.A. Noire, etc. E o Eu Gosto de Jogos também, porque quem sabe a gente quarta-feira não lança um DLC desse episódio aí. Crusher, sou eu. Qual é o e-mail que a gente usa aqui nesse programa para as pessoas mandarem e-mail e participarem, interagirem com a gente? Você manda e-mail pra onde? Eu gosto de jogos @baixofrentesoco.com. Olha, é muito bom. O Solid, qual é o endereço do Facebook do Baixo Frente Soco? Ah, é facebook.com/baixofrentesoco. É exatamente isso. Olha, ele está na barra lateral à direita do nosso site. Você vai ver lá o mosaico de quem já deu like. Pode vir a ter algumas gatinhas lá. Tem sim, beleza? Mas você não vai descobrir que elas são só por isso, né? Não quer dizer que elas vão aceitar você. Ah, eu te vi lá no mosaico do Baixo Frente Soco e Tiate. É, foda-se, né? Grande merda, tá? E senhor Eternidade, o Twitter, senhor Eternidade, qual é? Você que gosta tanto. @baixofrentesoco. É isso aí. Mestre Splinter, como é que as pessoas participam da promoção que a gente ainda tá fazendo e vai até o final do mês? Então, assim como eu já expliquei na página de e-mails... na leitura de e-mails, vale a pena lembrar de novo. Eu vou lembrar de novo que você tem que entrar no site, que a gente já falou qual é, e dar lá a sua contribuição nossas visitas. A gente tá chegando perto de 1 milhão de visitas, já tá uma ameaça mega upload, é pinto perto da gente, vai virar nova ameaça mundial. Então você vai lá e você vai entender o que você pode fazer pra salvar o mundo em 2012 através dos jogos e ganhar vários jogos no time. Exatamente, você dá lá um like no nosso Facebook ou no site do nosso Twitter, ou faz as duas coisas para ter mais chances de ganhar e responde essa pergunta, né? E leia aí no post, porque aqui está tudo explicadinho, quais são os jogos, é o Bastion e mais um que você, se ganhar, poderá escolher. E mês que vem, provavelmente terá mais, né? A gente, no final do mês aí, termina a promoção, revela o vencedor e já prepara a próxima. É isso aí, galera. Mais alguma coisa que vocês queiram comentar aí? Alguma notícia bombástica aí do mundo dos jogos, da política, economia, esportes? O Vanderlei Luxemburgo saiu do Flamengo. É, o Vanderlei Luxemburgo foi mandado embora do Flamengo, tá? Essa vai ser a capa do Meia Hora amanhã, aqui no Rio de Janeiro, e em São Paulo deve ser que o Adriano foi pego na balada e não vai jogar no Corinthians de novo. Tá certo? O HSBC caiu também. Opa, o Anonymous aí tá derrubando vários sites de banco, né? Estão fazendo, né? Não é o melhor jeito de, né, atacar as coisas, né? Porque os clientes podem estar querendo pegar dinheiro e não estão podendo, né? Então, né? Presta atenção, né? O foda de você fazer uma coisa assim genérica, né? Tipo anônima, né? É que não tem controle. Então, qualquer cara faz qualquer coisa, né? Então, o cara pode tentar derrubar o Google. Por quê? Porque eu achei legal derrubar o Google. Eles estão contra a sopa e a pipa. Eu tô a favor, tá? Então, semana que vem voltamos com o episódio 80. Se o Anonymous não derrubar o Baixo Frente Soco. E um abraço, até semana que vem. Ou não, né? Ou não. Peraí, o episódio de hoje não é o 78? Rapaz, não sei, é o 78? Vamos descobrir agora. É o 78? O episódio não foi o 79, foi o 78, beleza? Até semana que vem. Abraço. Eu gosto mais do final do o final do Vinil Urgente, que é a gente volta na semana que for. Tá, então, beleza. O Solid, você... Pivoto, fala de novo a abertura, só a parte do... o Easter Egg, brother. Tá, vamos fazer, que eu não lembro mais como é que eu falei. Ah, foi Nordestina Retada. Começando mais uma vez a sua... Não, começando a sua 79ª edição! Não, foi a nona de novo, caralho, é a oitava. Você errou de novo. Filha da puta! Cala a boca. Agora acho que funciona. As pessoas podem fazer um DLC da versão. O Ninja Inimigo, ele tá numa nova tecnologia que ele tá editando enquanto a gente vai gravando. Ele já tá... É isso que eu tava pensando aí, cara. É uma mesa não linear de edição, né? Ele tá ficando sinistro na parada já, cara. Ah, eu abdiquei de participar hoje, porque hoje eu vou editar on the go, on the fly. Esse programa é em memória da minha melhor amiga. Descanse em paz, Mila.